Vamos lá, Gisele, começou. Vai. Vamos, coral, vamos lá. E começa. Feche os seus olhos neste Vou fazendo um arranjinho lugar agora. e eleva o E pela fé pensamento tô nas aqui em Jesus. Vamos lá, mais alto. E e pela fé o mover da multidão. Jesus, o filho. mas para isso é Jesus, o filho preciso de mover da Davi, está passando multidão. aqui. Até Jesus, o a orla filho do de Davi, vestido está dele passando faz curar. aqui. E Até a até orla ele dá do unção. Vamos vestido lá, dele toca faz agora. curar, Estenda pois a a virtude e a unção. Toque mão, agora, Todo-Poderoso. estenda a O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. O Erga a multidão Todo-Poderoso e toque está aqui. nele. Cristo já está Vindo do passando aqui. Rompe a céu, multidão, estoque está nele. aqui. Virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele. Ele vai te curar. Um certo dia, Hello, já não tinha hello. esperança. I'm sorry, my Hello. I'm sorry, my Everybody. Okay. Wow, you have a nice voice, man. Rafa, o que que você achou? Deu, né? Chegou pra você normal? Hey, Brasil! Hey, Brasil! This is for you! Listen! This is for you! Listen! Pode ser processado por pisar e exibir a bandeira brasileira adulterada. O vocalista do grupo mineiro do de heavy metal, Sepultura, Max Cavaleira, vai responder a processo por infringir a lei das contravenções penais. No último sábado, durante sua apresentação no Hollywood Rock em São Paulo, ele usou uma bandeira brasileira que continha o símbolo do grupo. Max Cavaleira foi preso após o show, mas negou ter pisado na bandeira nacional. O delegado Carlos Negreiros, da 34ª Delegacia Policial de São Paulo, está investigando o caso. Brasil, Brasil!